Senhor, obrigado pela vida do Moacir. Obrigado porque vemos nele a alegria de Cristo. E ele tem dado testemunho, tem feito nele, na casa dele e através dele, Senhor Deus. Abençoamos a sua vida com o sangue e graça que vem de ti. Talvez a sua vida tocando em nossos corações. Que o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, amados. Um monte de folha aqui, mas só queria, antes de meditar um pouquinho com vocês numa palavra que o Senhor está trazendo esta noite, já começou a trazer esta noite, por isso que vamos continuar meditando. Semana passada estivemos em Guiné-Bissau, fomos em quatro, o Dione de Gravataí, e aqui desta congregação, o André, a Maria do Horto, a minha irmã, que está aí no meio de vocês aí, e eu. E hoje eu não trouxe fotos para mostrar para vocês, mas são muitas fotos. E queria dizer assim para os irmãos que continuem orando muito por aquela terra lá, porque o Senhor está fazendo uma obra tremenda e grandiosa lá, viu, amados irmãos? São muitas conversões, como temos visto aqui as fotos dos batismos que chegam até nós. Há um empenho daquela família, do Jorge, da Vera, de seus filhos, mas eles precisam muito de nós para estarmos orando por eles. O terreno é um terreno difícil, mas o coração das pessoas está pronto para receber o Evangelho. E eles estão colhendo, toda semana estão colhendo. Eu fiquei realmente impactado com alguns testemunhos que eu vi. Primeiro pelos homens que estão com Jorge lá, que são homens ganhos pelo Jorge ali mesmo, em Emberém. E homens assim de alto quilate, irmãos. Vocês lembrarem de orar por eles. Amarildo, já falamos muito dele aqui. Tem um rapaz chamado Mamassalho, que é um evangelista de mão cheia. Ele é impressionante como comunica o evangelho. E eu fiquei impressionado de ver o amor que ele tem por aquele povo. Só que lá não se sai assim na avenida para evangelizar, nem no ônibus, né? Lá a gente entra mato adentro e bem para dentro. Mas a colheita está acontecendo muito linda lá. Foi uma bênção, foram 7 dias que ficamos com eles e foram 7 dias assim muito preciosos. Eu queria fortalecer a palavra de que devemos estar orando por eles para que essa obra continue. É muito difícil, até pela distância que eles estão de todos nós aqui, né? São sei lá quantos mil quilômetros daqui, 8 mil quilômetros, 9 mil, 10 mil, é muito longe. E é um povo que precisa de Jesus, e estão se convertendo, e estão sendo batizados no Espírito, assim como nós. É uma maravilha o que está acontecendo lá. Eu conheci uma senhora que se chama Eva. Ela já, poderiam ter mudado o nome dela para Sara, mas ela mantém o nome dela de Eva. Ela tem mais de 80 anos, não se sabe exatamente quantos, mas é mais de 80. E ela vai ao encontro no domingo de manhã lá, todos os domingos. E ela faz um trajeto de 15 quilômetros. E fez isso já muitas vezes a pé. 80 e poucos anos. Às vezes algum irmão busca. Sempre levam ela de volta para casa, mas às vezes ela aparece lá. E não abre mão de estar junto com os irmãos. Eles têm um desejo muito grande de estarem juntos. Comem juntos. O domingo lá é todo deles. É refeição juntos, é um encontro pela manhã. Há um povo lá que se chama pelo nome do Senhor. E nós precisamos estar orando por eles. E Emberém. Depois de Emberém, na volta para casa, passamos por Quebo, onde eu havia estado há 7 anos atrás, 7 anos depois, então estive em Quebo, almocei lá com os irmãos e também pude trazer uma palavra, e também lá as coisas estão acontecendo. Então Guiné-Bissau está sendo impactada pelo reino de Deus. Estejam orando. Mais adiante, numa outra semana, eu trago algumas fotos para mostrar para vocês. Amém, amados? Nós podemos orar por eles agora? Senhor, eu quero te dar graças pela experiência de ter ido lá e ter estado com os irmãos. E oramos juntos agora pelo teu povo que mora em Emberem, que mora em Quebo, que mora em Guiné-Bissau. Há outros grupos também, Senhor, espalhados por aquelas aldeias. E nós oramos por todos os santos, todos os que se chamam pelo teu nome, todos aqueles que te servem naquela terra, para que sejam fortalecidos em ti, na força do teu poder. Testemunhas, testemunhas vivas do Cristo ressurreto. Nós te bendizemos por eles e agora mesmo os abençoamos em nome de Jesus. Continua, Senhor, derramando graça e poder sobre eles para perseverarem. Obrigado porque já existem ministérios levantados na própria terra, Senhor. Homens e mulheres que já estão capacitados por teu Espírito para continuar aquele trabalho, Senhor. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Espírito Santo, pela tua bondade para com aquela terra e a forma como tu estás proclamando o nome de Jesus ali, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, de todo o coração. Amém. Aleluia. Vamos falar um pouquinho. O João começou hoje com Porta do Reino e eu tinha vindo de casa pensando em falar um pouquinho sobre Emberem, como falei, bem pouquinho. Mas impactado com essa necessidade que nós temos de olhar para o Senhor, de ter os olhos abertos e contemplar o Senhor para dar testemunho dele. Eu quero falar um pouquinho sobre nosso testemunho, sobre como o Espírito Santo quer operar através de nós. Nada novo, tudo que tenho eu mesmo falado já tantas vezes e outros irmãos têm falado insistentemente, mas a minha oração é para que nós sejamos fortalecidos nesta hora, com fé. Aleluia. E se quisermos, podemos ir todos a Emberem também para ver o que Deus está fazendo lá. Voltar fortalecidos de ver o preço que pagam aqueles irmãos para permanecerem firmes e darem testemunho de Jesus. Aleluia. Eu estive com o Jorge quando chegou lá o rei Adriano. Vocês já ouviram falar muito do rei Adriano? Então, ele chegou lá. Ele e um homem lá que é o... Não sei exatamente o que é, acho que é um conselheiro do rei, assim, né? Sujeito todo paramentado, assim. E chegaram lá e abraça Jorge, conversa com Jorge. Eles queriam saber quem era o homem branco que estava lá, né? E ficamos conversando um pouco. Então, há muito cuidado, porque são todos islâmicos, muçulmanos. E o Jorge... Conversando um pouquinho, Jorge disse assim para ele: Rei Adriano, eu vou de novo insistir com o senhor. O senhor precisa entregar sua vida para Jesus. E começou a falar de novo para esse homem, não sei quantas vezes já falou. E eu fiquei olhando para a intrepidez do Jorge, sem temer homem nenhum. Um estrangeiro. E se virou para aquele conselheiro lá e também... Tocou a palavra nele, né? Eu digo, glória a ti, Senhor. Maravilha. As testemunhas cheias do Espírito Santo. É sério, amados. Então eu queria mostrar para vocês alguns textos que já conhecem. A intenção do meu coração, aquilo que o Espírito Santo está colocando em mim, é gerar fé em nós. Fé. Amém, queridos? João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, olha só o detalhe, não sei se já tinham percebido, que eu vos enviarei. A gente fica pensando assim que o Pai estava esperando Jesus chegar para mandar o Espírito Santo. Não? O Espírito Santo estava esperando Jesus chegar para dizer para ele, agora pode ir. Eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. O Espírito que procede do Pai, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Sabe que meditando nesse texto foi mudando um pouco assim a meu entendimento desse ministério que temos, desse serviço que temos de testemunhar do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele é tomado de uma alegria, ele realmente tem uma necessidade, dá para pensar nisto, mas o Espírito de Deus tem realmente uma necessidade, um clamor, um anseio interior. Ele quer mostrar para o mundo a pessoa de Jesus. Ele quer que cada um veja esse Senhor tremendo. Tenha os seus olhos abertos. Nós sempre, quando falamos de dar testemunho, nós sempre enfatizamos que o mundo está indo para o inferno e que nós temos que ser rápidos porque as pessoas estão perecendo, e isso é verdade. E o Senhor Jesus disse que veio buscar e salvar o perdido. Mas o Espírito de Deus quer que nós olhemos ainda por outro ângulo. Muito mais do que a necessidade das pessoas de receberem salvação, é o Senhor querendo mostrar a glória do unigênito do Pai. Aquele que foi dado por Deus como uma prova do seu amor por nós. Não são as nossas necessidades, mas esse amor tremendo de Deus, que o Espírito de Deus quer mostrar para o mundo na pessoa de Jesus. Por isso que ele conta conosco para isso. Por isso que o ministério é dele. Em 2 Coríntios 3 diz que o ministério é do Espírito, o ministério que opera na igreja é o ministério do Espírito Santo, e o que o Espírito Santo faz, ele dá testemunho de mim, disse Jesus, e disse, vocês também vão testemunhar, porque vocês vão entrar no ministério do Espírito como cooperadores, para anunciar ao mundo, não a sua necessidade, mas para proclamar para o mundo as boas novas de salvação. Proclamar para o mundo que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo. Essa proclamação, esse abrir do coração de Deus, querendo que todos conheçam o seu Filho. É um clamor, eu tenho sentido isso, eu tenho realmente percebido no meu espírito quanto o Senhor quer falar de Jesus. Ele quer. Ele se delicia, ele se alegra e derrama a sua alegria em nós. Ele continua olhando para o seu filho e dizendo, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E ele continua querendo dizer para o mundo, vocês precisam conhecer o filho que me dá prazer, me dá alegria, o meu primogênito. Então o Espírito Santo, amados irmãos, está em nós. A Alzira trouxe uma palavra para os adolescentes da habitação do Espírito. Que coisa tremenda, viu, amadinhos? Vocês são pequenininhos ainda no tamanho e na idade. Vocês são santuários do Espírito Santo como qualquer um de nós. E já em vocês está a plenitude de Deus. O poder do alto. A presença completa de Deus. Para manifestar Jesus na vida de vocês. Não sei se tem uns para cá, olhei para lá. Eles quase sempre sentam ali, mas os que estão para cá também. E nesta noite, uma palavra para nós. Orarmos ao Senhor juntos e pedir que Ele abra os nossos olhos. É preciso que Ele opere e nos abra os olhos para ver a glória de Deus. Para sairmos para dar testemunho. Se não, nós podemos tomar essa tarefa de testemunhar e executarmos uma tarefa, muitas vezes sem brilho, sem unção. Mas essa pessoa que nós anunciamos, ela enche o coração de Deus de alegria, então deve encher o nosso coração de alegria. Vocês lembram quando o menino Jesus foi apresentado no templo? Tinha um senhor lá, muito idoso, né? Ele disse, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua salvação. A alegria daquele homem foi porque os seus olhos viram o Senhor Jesus. Ainda que ele viu um bem pequenininho. Mas alegria. E aquela mulher que tinha 84 anos. Vocês viram quando ela viu o menino? Aquela senhora bem idosa não entrou. Entrou pelas ruas de Jerusalém, dizendo como João Batista, arrependei-vos, arrependei-vos, porque o rei chegou. Não. Ela entrou por Jerusalém, com 84 anos, diz o texto, falava a respeito do menino. A manifestação do Espírito Santo, para dar testemunho, é sempre a pessoa de Jesus. Amém, amados? É sempre a pessoa dele. Por isso que nós temos motivo de sobra para dar testemunhos. Se as pessoas nos ouvem, tudo bem. Se não nos ouvem, o que mudou? Continuamos falando da glória do Cordeiro. Continuamos falando da glória do Cordeiro. Nada muda. Agora, deixa eu lembrar duas coisas importantes. O Espírito Santo está em nós para dar testemunho de Jesus, o segundo homem. O homem criado segundo Deus, em retidão e justiça procedentes da verdade. O Espírito Santo que habita em nós quer dar testemunho desse homem, que se chama Jesus. A história fala de dois, Adão e Cristo. O Adão, ele chega e dá uma olhada para ver os que estão em Cristo e ele diz, puxa, é muito bom, mas o Adão é Adão. Ele precisa se arrepender de ser Adão para estar em Cristo. Agora, quando ele tem seus olhos abertos para ver a glória do Cordeiro, então ele está cheio de oportunidade para se arrepender. Porque se não houver arrependimento, que nós vimos hoje aqui no início desse encontro, se não houver arrependimento, não pode, de forma alguma, qualquer pessoa ver a glória do Rei. Ver a glória do reino. Mas o Espírito de Deus fica assim, mostrando Jesus, mostrando Jesus, mostrando Jesus, para que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E ele não fica mostrando coisas erradas para nós. Ele não fica nos falando de para onde esse mundo vai, né? Nós gostamos de falar para onde vai o mundo, que as coisas estão ficando cada vez piores. O Espírito Santo não fala porque ele já sabia que iam ficar piores. Ele disse que o mundo jaz no maligno, ele sempre soube. Mas ele quer falar da glória do Rei Jesus. Amados, esta não é uma pregação assim, mas um clamor de Deus, para que nós oremos, para que nossos olhos sejam abertos, para ver a glória de Deus na face de Cristo, e possamos olhar para nossas mãos, olhar para nós mesmos e sabermos, somos santuário dEle, habita toda a plenitude dEle em nós, para nos levantarmos no poder de Deus, para dar testemunho e para viver essa nova vida, a vida desse homem, que Deus tem prazer. Por isso, o que se requer das testemunhas? Que sejam encontradas fiéis, limpas, sem mistura, completamente livres de qualquer coisa que esteja parecida com a vida do Adão. E focarmos o nosso olhar nesse segundo homem, focarmos o nosso olhar no Filho do Deus vivo, porque Ele está vindo, está vindo, está vindo para nos levar, para viver com Ele para sempre. Não vamos poder mudar isto. Ele vem nos buscar. Essa alegria é que o Espírito Santo colocou em nós. Esse testemunho Ele colocou em nós. Por isso que Ele disse: eles não são do mundo, como eu não sou. Porque não tem alegria no mundo. A alegria está na presença do Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não conheceu, não vai conhecer, jamais conhecerá. Nunca vamos encontrar qualquer coisa no mundo que seja do céu, a não ser a presença da igreja invadindo o mundo e dando testemunho daquele que morreu e ressuscitou. A igreja dizendo para o mundo: salvai-vos desta geração perversa, como lemos hoje aqui. A igreja dizendo para o mundo: vocês precisam conhecer o Filho de Deus. Ele morreu por nós. Ele nos livrou de Adão. Ele nos livrou do pecado. Esse mesmo Espírito levou o Cordeiro de Deus até a cruz para morrer por nós. O Cordeiro morreu, ressuscitou, foi exaltado, está sentado à direita do Pai. O Cordeiro disse para nós: olha, gente, eu estou indo preparar lugar. Na casa do meu Pai tem muito lugar, e eu estou indo preparar. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo. Mas sabe por que vou preparar lugar? Não é para vocês não ficarem sem moradia depois que forem para o céu. Não é por isso. Mas é para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele não abre mão de estarmos juntos com Ele. E o que Ele nos pede é que estejamos juntos com Ele agora, neste tempo, juntos, unidos em amor, nos despojando do velho homem, nos limpando das imundícias deste mundo e fazendo brilhar a sua luz em nós, para que o mundo veja a glória do Cristo ressurreto na tua vida, meu irmão. A glória de Deus na tua vida. A glória de Deus. É isso que o Espírito Santo quer mostrar. Ele quer dar testemunho de Jesus. Quando Paulo se encontrou com aquele irmão que o Espírito mandou até o Paulo para dizer umas coisinhas para o Paulo estava meio ceguinho ainda, né? Ele falou para o Paulo em Atos 22, 14, olha só o que ele falou. Atos 22, 14, então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu. Diz assim para o teu irmão: Deus te escolheu de antemão. Já está bem escolhidinho. Para conheceres a sua vontade. Para veres o justo. Veres o justo. Olha os olhos sendo abertos. E ouvires uma voz de sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens. Das coisas que tens visto e ouvido. O Espírito Santo. Ele quer nos levar a uma comunhão com Jesus tão intensa, para a gente não ficar preocupado quando está na frente de um incrédulo: o que, que eu vou falar agora? Para não ficar com medo, para não ficar inseguro, o que, que eu vou falar? O Espírito Santo quer tomar nossas vidas, nos arrancando do império das trevas, nos colocando sob o governo de Cristo, trazendo aquilo que é feito no céu para ser feito na terra, como está naquela oração, e colocando na nossa vida, para que nós possamos falar para o mundo o que temos visto e ouvido do Senhor. Do Senhor. Conhecendo sua vontade, conhecendo completamente a sua vontade. No Salmo 145, lembrei, anotem, abram aí, Salmo 145, 10. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. E os teus santos, o que fazem os santos? Hein? O que mais? Para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Os teus santos te bendirão. Os teus santos falam da glória do teu reino. Os teus santos falam da glória do rei. Os santos estão cheios de alegria por causa da presença de Jesus ressurreto. Os santos não estão constrangidos pelo Espírito Santo a cumprirem uma tarefa de evangelizar. Os santos estão tomados pela plenitude do Espírito e os olhos abertos, cheios de alegria, para dizer para o mundo: há uma glória no reino de Jesus. Há uma glória na pessoa do rei. Chegar para o incrédulo e dizer: Deus quer te tirar do império das trevas e quer te levar para o reino do Filho dele, para que tu veja a glória do Cristo ressurreto. Te arrepende. Como o Senhor quer dar esse testemunho, meus amados irmãos. Como Ele quer dar. E nós não precisamos ir longe para Ele fazer isso. Todos nós temos pessoas ao nosso redor todos os dias. Todos os dias. Amém? Falar da glória do reino. Quando Jesus chegou diante do Pilatos, ele já tinha cuspido nele, já tinham dado umas boas pancadinhas nele lá no Sinédrio, lá. Já tinham humilhado, insultado, dito um monte de coisa para ele. E o levaram diante de Pilatos. E ele chega lá diante do Pilatos, já provavelmente, já por aqueles soldados romanos, já foi colocado no chão, talvez, mas humilhado. E o Pilatos, com toda aquela soberba, logo tu és rei, debochando dele. Mas ele disse uma coisa para o Pilatos, que enche meu coração de alegria. O meu reino não é deste mundo. Que palavra, que palavra. Ele chegou para aquele homem e disse para ele, o meu reino não é deste mundo. Tu não vai entender nunca. Ah, tu é rei então? Sim, eu para isso nasci. Aleluia! Para dar testemunho da verdade, a fim de que todo aquele que é da verdade ouça a minha voz. O Espírito Santo em Cristo, diante daquele sujeito ameaçador, o meu reino não é desse mundo. E na oração lá de João 17, ele já tinha dito, e vocês também não são. Leiam lá o texto de João 17, ele diz, Pai, eles não são deste mundo, como também eu não sou. Mas nós fomos chamados, comissionados, levantados pelo poder do Espírito para dar testemunho ao mundo desse rei que o mundo não conheceu, mas que morreu por todo esse mundo e que foi levantado do túmulo pelo Espírito de Deus. E está sentado no mais alto, no mais sublime trono. O Espírito quer dar testemunho de Jesus e precisa de nós. Precisa de nós. Não é de um homem fraco, é de um vencedor. Adoramos aquele que venceu. Como me alegrei cantando agora aqui esse cântico. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Então, meus amados irmãos, nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito, estamos cheios de Cristo. Estando cheios de Cristo, estamos cheios de obediência. Estando cheios de Cristo, estamos cheios do temor do Senhor. Estando cheio de Cristo, o brilho deste mundo se apaga completamente. Se a glória de Deus se manifesta em nós, o mundo desaparece. Mas o Espírito está convocando, amados irmãos, cada um de vocês. Convocando. Ele precisa, ele necessita, ele anseia. Falar, mostrar Jesus nesse mundo que está se perdendo. E conta conosco. Conta conosco. Ele quer que nós tomemos uma posição para deixar esse mundo e nos consagrarmos inteiramente para esse testemunho, para esse ministério que o Espírito tem para realizar. O Espírito Santo tem um ministério a cumprir. E Ele está nos chamando para cumprir com Ele, para cooperarmos com Ele. E Ele coloca à nossa disposição toda a manifestação de Seu poder. Ele pode contar contigo, meu irmão. Nós podemos dizer para Ele, Senhor, nós vamos nos santificar e vamos ser testemunhas de Cristo. Acho que é lá no Êxodo que diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele quer fazer Tu nem imagina o que Ele pode fazer através da tua vida. Tudo que tu já ouviu na história da igreja pode ser feito através da tua vida, através do teu ministério. Porque o Espírito que habita em ti é o mesmo. E Ele continua com aquela disposição tremenda para dar testemunho de Jesus, para chamar o mundo ao arrependimento, para chamar as pessoas ao arrependimento. A terra se encherá da glória de Deus. Da glória, ou melhor, do conhecimento da glória de Deus. E a glória de Deus está na face de Cristo. Nós precisamos mostrar Jesus para as pessoas, para encher a terra da glória de Deus. Não se preocupem com esse mundo ameaçador. Quem está sendo ameaçado é Satanás. Ele é que está debaixo de um problema gravíssimo. Seus dias estão contados. E a igreja está invadindo a terra com a glória de Deus. Ele pode contar contigo, meu irmão? Ele só precisa que tu te renda. O resto Ele vai fazer. Cheios do Espírito. Ele nos deu um evangelho para pregar. E esse evangelho é a própria pessoa de Jesus. Esse evangelho, essa boa nova de Deus, é a pessoa de Jesus. Esse evangelho não é uma relação de doutrinas que nós temos que ensinar para o mundo andar mais santinho. Não tentem santificar o mundo. Não se preocupem com as leis que estão sendo aprovadas. O Senhor não vai santificar o mundo jaz no maligno. Ele está chamando as pessoas ao arrependimento. Para saírem do sistema, para saírem do mundo, salvai-vos desta geração perversa. Às vezes eu vejo os irmãos mandam e-mails para mim, estão mais empenhados em melhorar esse planeta, em melhorar esse país. Às vezes parece que nós queremos pôr uma glória nova sobre o Brasil, para que o Brasil seja melhor que os outros países. O Brasil jaz no maligno. Mas Deus está nos dizendo, venha teu reino, venha teu reino. E nós precisamos colocar o reino de Deus em todos os cantos deste país. O Brasil seja cheio da glória, do conhecimento de Deus. Cristo governa esse país. Não podemos nos confundir mais. O Espírito Santo que habita em nós só tem uma palavra: dá testemunho de Jesus. Da pessoa de Jesus. Da pessoa do Filho de Deus. É por isso que nós, igreja, não somos um povo à parte que serve um Senhor que está do outro lado. Nós nas cadeirinhas de palha e Ele no trono. Não. Nós somos membros do corpo dEle. Membros do corpo. Por isso que o Espírito nos enche. Porque o nosso cabeça é Jesus. Toda unção que está sobre Cristo está sobre nós. Nós somos o corpo dEle, membros do corpo dEle. Por isso não sujem os membros do corpo, mas recebam da glória que vem do cabeça. Recebam da unção que vem do cabeça. E vamos falar da glória do reino. Vamos falar da bondade de Deus em Cristo Jesus. E essa bondade não é nos livrando do inferno, essa bondade é nos chamando ao arrependimento, para termos os olhos abertos para ver a glória de Deus. Amém? Eu quero falar um monte de coisa hoje aqui. Mas eu quero fazer uma perguntinha. Vocês creem no evangelho que pregam? Vocês já estão livres daqueles conflitinhos que os irmãos têm, e hoje mais ainda, parece que está aumentando esse conflito. Ah, mas por que que aqui se ensina isso? Por que que aqui se ensina aquilo? Por que que lá se ensina diferente e aqui se ensina diferente? Deixa eu perguntar, vocês creem no Evangelho? O Evangelho é a pessoa de Jesus. Ensinem o que Jesus ensinou. Façam o que Jesus fez. Todo que nele crê não será confundido. Preguem essa palavra que coloca esse Senhor no centro. Vocês não vão ter dificuldades. Agora eu quero perguntar assim. Tem alguém aqui nesse salão que foi trazido para cá por alguém hoje? Não sei se separaram lá, mas... Não, né? Tem alguém aqui que veio hoje aqui que já ouviu tanto falar da glória do Rei, que já sabe tanto do Cordeiro que foi exaltado aos céus, mas está com tanta dificuldade de arrepender-se de seus pecados, de viver tão separado, tão independente de Deus? Alguém que está cansado de resistir ao Senhor e quer entregar sua vida em completo arrependimento diante dele, para receber da glória e da unção e da vida que está em Jesus? Se tem alguém assim, vem para cá agora, aqui junto comigo. Aqui. Eu quero orar contigo. Não fica com medo. Não fica preocupado. Não pensa assim, o que vão pensar de mim? Sabe o que vão pensar de ti? Que tu não vê a hora de ser cheio da glória de Deus. É isso que vão pensar. Depois eu quero fazer um pedido para os meus irmãos. Mas antes eu quero dar oportunidade para alguém entregar sua vida para Jesus nesta noite. Alguém que queira muito encher-se da vida a glória de Deus. Aleluia. Falarão da glória do seu reino, confessarão o seu poder. Aleluia, aleluia, que benção. Mais alguém? Vamos ficar de pé para facilitar as pessoas que querem vir aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Espírito Santo está aqui dando testemunho da pessoa de Jesus. Dando testemunho da pessoa de Jesus. Sua obra e seu amor. Mais alguém que quer entregar-se a Cristo nesta hora? Aleluia. Mas hoje, não deixa para amanhã. Não fica em dúvida. Não tem duas oportunidades, é uma só. Não existe uma palavra ou em Cristo ou sem Cristo. É em Cristo. Deus nos reconciliou em Cristo. Aleluia. Deus estava em Cristo reconciliando a tua vida com Ele. Reconciliando, trazendo para a comunhão de novo com Deus. Que coisa tremenda, Deus nos chamando à comunhão de novo. Mais alguém? Glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui, amados. Não deixem Ele esperar. Obrigado, Senhor. Estendo a mão sobre os queridos. Eu só vou pegar o nome deles, porque os irmãos já estão levando, já estão ministrando. Aquilo que o Senhor quer fazer, já está fazendo. Deixa eu pegar. Aleluia! Obrigado, Senhor. Como é teu nome, amada? Beatriz. Aleluia! A Beatriz está vendo a glória de Deus aqui. Aleluia. Como é teu nome? Andressa. Andressa. E esse varão? Anderson. Anderson. Estendam as mãos sobre eles. São valentes. Estão dando tchau pro Adão. Aleluia. Vamos orar por eles, para que sejam conduzidos pela porta do reino de Deus que nós ouvimos hoje aqui. Aleluia. E possam viver essa abundância da vida de Cristo. Estendam as mãos. Pai, nós trazemos estas vidas que vêm à frente neste lugar. Vieram aqui para atender ao apelo do Teu Espírito para renderem-se a Cristo. E nós oramos por eles, impomos as mãos sobre elas. Desde agora guardamos estas vidas em Ti para que cheguem a uma completa decisão por Ti, Senhor. Possam ser conduzidos pela porta do reino de Deus para ver a glória do Rei. Senhor, nós cercamos estas vidas agora. E desde agora nós damos ordem para Satanás. Cessa a Tua obra na vida deles. Cessa o Teu conselho agora na mente deles. Cessa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre seus olhos agora, Senhor, para ver a glória do Rei. A glória do Rei. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. Nós cercamos a vida deles, para que o inimigo não chegue mais perto. Capacita as irmãs aqui, Senhor. Capacita para falarem agora com eles, para trazerem uma palavra que mostre a glória do Cordeiro. Aleluia! Que o Cordeiro se alegre com estas vidas que comprou na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Pode ficar aí. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha aqui. Tá tremendo. Aqui na frente tá. Olha, se eu tivesse aí, eu atendia rapidinho o apelo, porque aqui na frente tá demais, irmãos. Só queria dizer uma coisa para os meus irmãos. Quem de vocês vai se levantar no poder do Espírito para cumprir com esse ministério que o Espírito Santo tem te dado? Chega de lero-lero. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor quer destruir com a obra das trevas nesta cidade, manifestando a sua santidade na tua vida. Ele quer manifestar a santidade de Jesus em ti, para que as trevas sejam dissipadas. Amanhã mesmo no teu local de trabalho, todos vão poder ver esse óleo novo que está caindo sobre tua vida nesta noite. Testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas de Cristo, santos que bendizem o Cordeiro de Deus, santos que falam da glória do reino de Deus. Não se ocupam com outra coisa a não ser falar da glória do reino. Pai, eu oro por meus irmãos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós estamos de mãos erguidas aqui para cooperar contigo. Nós não podemos fazer nada sozinhos, por isso oramos agora, venha sobre nós uma nova unção do Espírito Santo para levantar nesta congregação testemunhas fiéis e verdadeiras do Cordeiro de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito, para levar os gentios à obediência, para proclamar as virtudes de Jesus Cristo. Espírito Santo, uma nova unção sobre nós todos aqui, Senhor. Há tantas virtudes no nosso Senhor, e nós queremos proclamar uma por uma, anunciar a glória do Rei Jesus. Por isso manifesta Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, todas as amarras que prendem a mente dos meus irmãos, que os impedem de fluir no poder do Espírito. Nós nos levantamos contra o poder de Satanás, para que cesse essa obra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os santos sejam liberados agora, liberados pelo poder de Deus, para testemunhar da glória do Rei. Pai, manifesta uma palavra nova no coração dos meus irmãos. Uma alegria por tua presença. Um desejo de te conhecer. Uma vontade santa de conhecer a ti, Senhor, a cada vez mais. Enche-nos de novo, Senhor. Enche-nos de novo, Senhor. Enche-nos de novo. Enche-nos de novo. Espírito Santo. Espírito Santo. Enche-nos de novo, Senhor. Enche-nos de novo, Senhor. Tira o mundo do nosso coração, Senhor. Por favor, tira o mundo, Senhor. Tira o mundo do coração de todos nós, Senhor. Nós queremos ver a glória do Teu reino. A glória do Teu reino. A glória do Teu reino. A glória do Teu reino, Senhor. Aleluia! Aleluia! Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Enche-nos de novo, enche-nos de novo, enche-nos de novo, Senhor. Aleluia, aleluia. Ó Senhor, amém. Amém, adolescentes e jovens. O Senhor conta com vocês. Quero dizer para vocês aqui, quero dizer para todos. Jesus falou assim: assim como o Pai me confiou um reino, assim também eu confio para vocês. Ele confia em vocês. Ele confia. Ele confia. Ele confia em cada um de nós. Ele confia que nós vamos tomar as chaves do reino de Deus e vamos destruir com as obras do diabo. E vamos resgatar os perdidos. Ele confia em ti, meu amado. Dá glória para Ele. Obrigado, Senhor. Quantos viram a glória de Deus essa noite? Mais uma vez o Senhor mostrando a glória dEle. Aleluia. Recebemos a palavra preciosa, amém, queridos? Testemunhas do Senhor Jesus. Nós vimos a Jesus, vimos a sua glória. E vivendo essa glória dEle, podemos viver e transmitir para outros, amém? Vamos abençoar uns aos outros, cheios, vivemos cheios da glória de Deus, e proclamar esse Jesus glorioso, essa noite, amanhã de manhã, à tarde, à noite, toda semana, esse ano, amém, queridos? Queremos declarar que esse ano, muitas vidas vão se converter através da tua vida, porque vão ver a glória de Deus, amém? Vão ver as virtudes de Deus, as riquezas de Deus, na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém, queridos? Obrigado, Jesus. Aleluia. Cumprimente teu irmão e diga: continue cheio da glória do Senhor, para sermos suas testemunhas. Nome de Jesus. Glória a Jesus.